A editora Plugme apresenta Alô Chicks, de Glória Kalil. Livro original da editora Ediouro. Leitura Glória Kalil. Alô Chicks, tem cabimento falar em etiqueta nos dias de hoje? Tem todo. Parece que as pessoas, principalmente as mais jovens, andam um pouco desamparadas com assuntos de comportamento. O caso é que vivem mandando perguntas sobre tudo quanto é tema. Como recusar um convite do meu chefe? Quem paga a conta no primeiro encontro? Devo ou não ajudar uma mulher a carregar um pacote? Posso casar sem terno? Dureza está numa situação difícil sem saber como se sair, não é? Por isso, tem aumentado o interesse por conhecer algumas coisas sobre a arte de viver melhor, que é a etiqueta. Nada, mas nada mesmo, deixa uma pessoa tão segura como quando entra num lugar sabendo que está preparada para o que a espera. Fala a verdade, etiqueta tem tudo a ver com civilidade. A falta de educação, de cortesia, o egoísmo e a excessiva individualidade tornam a vida nas grandes cidades infernal. E a etiqueta surge como uma espécie de ética do cotidiano, capaz de regular as relações entre as pessoas, deixando a vida mais leve. Regras de etiqueta têm que ser conhecidas, para depois poderem até ser desobedecidas ou contestadas. Coisas de gente civilizada. E você sabe, ninguém é chique se não for civilizado. Como ser chique nas cidades. Morar em apartamento não é igual a morar numa casa rodeada de jardins, por mais piscinas, garagens e porteiros chiques que alguns prédios possuam. Ainda que essas moradas urbanas sejam bem construídas, ninguém fica totalmente isolado e livre do barulho de vizinhos. Repare bem, é sempre o de cima que faz barulho no de baixo, embora muitas vezes os moradores não saibam disso, por terem como vizinhos do andar superior pessoas adultas e silenciosas. Isso faz com que eles nem desconfiem que a correria das suas crianças, o ranger da esteira ergométrica e a música que ouvem vazem para o apartamento de baixo, mas vazam. Educado é forrar o quarto onde as crianças brincam com algum tipo de revestimento isolante, usar a esteira e ouvir música em horários que não atrapalhem o sono dos vizinhos, ou seja, nunca antes das 10 da manhã ou depois das 10 da noite, e tomar outras providências que demonstrem algum cuidado com os outros. Mas como agir quando moram no prédio pessoas que tocam instrumentos musicais como bateria e guitarra, que fazem aulas de canto lírico ou que têm hobbies barulhentos como a marcenaria? Minha sugestão é que os condôminos se reúnam e, assim como fizeram uma sala para ginástica e para festas, façam uma sala acústica para os que têm atividades barulhentas. Dessa forma, todo mundo fica feliz e a paz no prédio estará garantida, de modo justo e civilizado. Clube não é lugar de folga. Ninguém escolhe o país em que vai nascer, os pais que vai ter, nem mesmo as primeiras escolas em que vai estudar. Mas clube, em geral, a gente escolhe. Num determinado dia, resolve que quer frequentar tal clube para fazer esporte, para poder usar uma piscina, para ter onde levar as crianças, para encontrar pessoas. Como qualquer outra instituição, clubes são associações privadas que, ao serem fundadas, criam seus estatutos, suas regras. Assim, quem entra está automaticamente concordando em obedecer, já que está lá porque quis, certo? Pois é aí que a coisa pega. É impressionante a quantidade de reclamações que ouço contra o comportamento de sócios dentro dos clubes. Sócios que tratam mal os empregados, que entram molhados na sede social, que almoçam sem camisa, que arrumam brigas, que bebem além da conta e saem desacatando outros sócios e funcionários. Para essas pessoas, o clube é uma espécie de zona livre, nem casa, nem rua, o que permite um comportamento mais frouxo, com regras de convívio e de educação menos rigorosas. E não pense você que essa folga se dá em grandes clubes populares. A mesma coisa acontece nos granfinos, onde até briga de garrafadas já se ouviu falar. O que os diretores dessas associações devem fazer é deixar bem claras as suas exigências. Coloquem as normas do clube nas paredes dos vestiários, nos corredores da sede, nas academias, nos cabeleireiros. Assim, ninguém pode dizer que não sabia. A conduta de uma pessoa num clube é extremamente indicativa da sua taxa de educação e de civilidade. Pode ter certeza que alguém que tem um comportamento grosseiro e cafajeste por lá é um cafajeste em sua vida pessoal também. Dá pra ser chique no escurinho do cinema? O escurinho do cinema não quer dizer o buraco negro onde todas as regras de civilidade desapareçam como personagens de filmes infantis ou de ficção científica. O fato de estar num ambiente fechado e com pouca luz não libera, nem para maiores nem para menores, a falta de educação e a falta de compostura. Para que a sessão de cinema tenha um final feliz, algumas dicas de comportamento. Pipoca pode ou não pode? Pode, é claro. Esse hábito norte-americano foi definitivamente incorporado às salas brasileiras. Só não vale jogar o resto e o copo no chão na hora de ir embora. Salas de espera têm lixos para isso. O que fazer se a pessoa ao meu lado insiste em atender o celular? Se ela não desliga e o telefone toca a toda hora, pode ter certeza de que, no mínimo, 8 fileiras de espectadores vão também reclamar até o chato ser obrigado a ir conversar fora da sala ou desligar. Guardar lugar para alguém que ainda não chegou é educado? Pode ser feito. Um lugar no máximo. O que não se faz é tentar reservar 3 ou 4 lugares, usando o velho truque das bolsas e casacos. Aí é abuso. Se eu estiver acompanhada, eu posso fazer comentários bem baixinho? Pode. Metade da graça de ir com alguém ao cinema é justamente poder comentar o filme com o acompanhante. Mas só com ele. Seus vizinhos não têm que aguentar sua opinião sobre filmes búlgaros ou seu entusiasmo com os músculos do Brad Pitt. Eu gosto de tirar os sapatos durante o filme. Posso? Depende. Se estiver seguro que os pezinhos estão limpinhos e cheirosos, pode. Desde que fiquem lá embaixo, no chão, e não apoiados nos braços da cadeira da frente, justamente na altura do nariz do vizinho. Posso levar comida para dentro do cinema? O lanchinho do McDonald's, por exemplo. Não! Comidas trazem cheiros que não devem fazer parte do ambiente de uma sala de cinema. Quais os pecados que não se pode cometer dentro do cinema? Se portar como se estivesse sozinho em casa. Ou seja, ficar namorando sem se importar que os outros escutem os seus arrulhos de amor e passar a sessão de cabeças juntinhas, dificultando a visão de quem está atrás, sobretudo se o par de pombos for alto ou cabeludo. Falar alto, amassar papel, bater com os pés na poltrona da frente, espirrar no pescoço do vizinho da frente, tossir o filme todo. O que, que eu faço se meu filho falar demais ou chorar dentro do cinema? Se fica quietinho e olhe o filme. Não funcionar? Leve-o embora imediatamente e vá ver o que há de errado com ele na sala de espera. Talvez ele seja ainda pequeno demais para encarar 2 horas de silêncio e imobilidade.